chega e manda lá dentro do coração. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.